swing é o mesmo, a voz é a mesma, só mudou o nome. Não confunda não, viu? Aqui é o Tigrão. Alô, Lego Quito, aquele abraço, voz de trovão. E já pediu vários favores, eu só fiz porque eu pago pau. Mas não morro de amores, porque nisso eu já me dei mal. Tesão dela eu sinto pra caralho, só que ainda contei pra ninguém. Conheço ela desde pirralho, e ela me conhece também. Amizade com você não dá pra ter, porque você é gostosa. Não dá pra ter, porque você é gostosa. Se eu querer me aproximar, não vai prestar. Então deixa pra próxima. Portal do Arrocha. Mandar um grande abraço aí pra galera do Golfo e Magnata, Riacho de Santana. Já pediu vários favores, e eu só ainda contei pra ninguém. Conheço ela desde pirralho, e ela me conhece também. E a amizade com você não dá pra ter, porque você é gostosa. Se eu querer me aproximar, não vai prestar. Então deixa pra próxima. A amizade com você não dá. Falar com o Yuri Produções.